devagar e confiar de novo. Eu não quero ter que lidar e pôr alguém nesse lugar pra ver o que vai dar. Eu cansei, já vi esse filme no replay e cada vez eu choro o dobro. Pra que se machucar? Eu venho se você chamar e faço o que você quiser. Eu quero te fazer suar, dormir junto se puder. Mas eu quero me apegar, me entrega, sabe qual é? Eu já te vi nesse lugar, não volto mais, eu tenho fé. Não tô pronto pra abrir a porta e te receber da melhor forma. Minha casa ainda tá bagunçada, sem espaço pra você agora. O cupido só errou a hora, mas quem sabe um dia a gente possa. No momento eu não quero nada, mas sabe que o mundo dá a volta. A gente concorda que não dá mais certo, se encontra de noite na cama no sexo. Um lance aberto, um romance moderno, a distância segura, mas sempre por perto. E se quiser pode passar a noite na minha casa, quebrar a rotina da semana até o estresse passa. Eu não posso te ter, mas não quero esquecer o que eu vivo com você em tanto dia massa. Se eu te falei a real, então o que se passa? Não tô dizendo, eu te disse na real, acho engraçado como tudo passa. Eu não vou atender ninguém, é melhor não ligar de nenhum número desconhecido aqui pra minha casa. Porque eu lutei pra ficar bem, não tô disposto a arriscar meu bem-estar por nada. Tu nem ia acreditar em como eu ando massa, difícil pôr em palavras. Demorou, mas consegui realinhar os chakras. Tudo se quer incapaz de amar, essas palavras foram como facas. Como se eu fosse alguém sem passado, sem nada, sem feridas na alma, sem raiz no trauma. Eu não sabia lidar, mas aprendi com a água. Eu já fui doce, mas lembro como se fosse hoje, como essa doçura amarga. Então pra que começar se a gente sabe muito bem como é que tudo acaba e uma hora baby acaba. Baby, eu não quero encontrar um novo amor, me entregar e confiar de novo. Eu não quero ter que lidar e pôr alguém nesse lugar pra ver no que vai dar. Eu cansei, já vi esse filme no replay e cada vez eu choro o dobro. Oh, uma vida, um ano, um mês, é o mesmo erro toda vez. Pra que se machucar?